bem, Miss. Eu te apresento a vida nova, você não precisa de prova. Com um pretinho aqui é diferente. Então esquece aquela língua de chula, vira o disco pula, a noite tá quente. Delete o passado, pense somente no hoje. Não fale de ex, não queira estragar essa noite. Se ele fez você sofrer, te magoou, isso não me interessa, já é passado e acabou. Somente nós é nós e isso há de vingar. Prometo que bem cedo eu lembrarei de ligar. Continuemos a nos ver, assim manter minha palavra é reta. A dos soldados tem envolver. Por quê? Pra que eu ligaria amanhã? Se o interesse só fosse querer provar da maçã. Somente ninguém é 100% inocente. Você sabe o quanto eles mentem. Mas eu não sou diferente em tudo, mantenho o quadril encaixado na cadeia, o mor você não viu. Há milhares de coisas que eu poderia dizer, mas sei que grande parte não iria convencer. Porque você já é uma mulher vivida, já tá bem crescida e acha que é balela. Porém te peço, esqueça, apaga aquela velha opinião formada. Evite ser tão ponderada, ver aqui não leva nada. Muita cautela às vezes só estraga, essa conversa está ficando fraca. Quem sabe eu seja um novo rumo a tomar, sua hora de voltar a confiar e se entregar. Esse pessimismo de dizer que é impossível, eu tenho a dizer que tudo pode ser incrível.